O SIAT atendeu no início da manhã de ontem o piloto de uma moto Twister com placas de Foz do Iguaçu que envolveu-se em um acidente, uma colisão lateral com um Renault Clio com placas de São Miguel do Iguaçu. A colisão foi registrada na Avenida Gilles Rimet, na altura do Beverly Falls Park. Os dois veículos seguiam na mesma direção, rumo ao Parque Morumbi. A moto tentava uma ultrapassagem ao Clio e este estava prestes a fazer uma conversão à esquerda. Quando o motorista, que diz não ter visto a motocicleta, começou a manobra, acabou fechando o piloto da moto, que colidiu e bateu forte na traseira do veículo. Nossa equipe acompanhou o socorro do SIAT e o piloto contando sua versão dos fatos. Deu a seta com tudo e entrou na minha frente. Aí eu fui pra freada, não consegui, e bateu do lado do carro dele e eu fui pro chão. Ele foi ultrapassar ele pela esquerda? Fui ultrapassar pela esquerda. E ele entrou na esquerda aí também? Aí ele deu a seta e na hora entrou muito rápido. E aí não deu pra eu frear. Eu tentei frear, mas foi... Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, suspeita de fratura em uma das pernas, mas sem risco de morte. A Polícia Militar foi chamada para o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.